No início da madrugada desta segunda-feira, a Polícia Militar, a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros de Santa Terezinha de Itaipu foram acionadas para um deslocamento. Atendimento para uma vítima ferida por disparo de arma de fogo na região central de Santa Terezinha de Itaipu, no cruzamento das ruas Manuel Moreira Pena com 1º de Maio, centro da cidade. Um jovem teria sido ferido por tiros de espingarda calibre 12. No local foi constatado que a vítima já se encontrava em óbito e o local isolado então pela PM até a chegada da Polícia Científica e ML da Polícia Civil de Santa Terezinha de Itaipu. Com a chegada da perita criminal, o local foi verificado, sendo constatado que a vítima trafegava em via pública com uma motocicleta Titan modelo 150 com placa de Santa Terezinha de Itaipu, quando teria sido perseguido e alvejado por tiros, vindo a perder o controle da direção e bater contra o portão de uma residência na contramão de direção. Segundo informações obtidas junto à Polícia Militar, que repassou estas informações também à Polícia Civil, um veículo Golf teria perseguido o motociclista e o ocupante do banco do carona, efetuado 3 disparos de escopeta calibre 12. Ainda no local da morte, a perita constatou 12 perfurações, sendo 4 nas costas, 4 no peito, 2 no braço esquerdo, 1 no braço direito e pelo menos 2 na cabeça. Foram recolhidos 3 estojos deflagrados de espingarda calibre 12 em via pública e encaminhados para a delegacia da Polícia Civil de Santa Terezinha de Itaipu. A vítima foi identificada por parentes como Diego Vargas Carvalho Nunes, de 22 anos, citado em vários inquéritos da Polícia Civil local, por participação direta e envolvimento indireto em vários crimes, como homicídios e outros. Após a perícia, o corpo da vítima foi encaminhado para o IML para providenciar-se a liberação após necropsia. Ainda houve a informação de que, por volta de meia-noite, o Corpo de Bombeiros foi acionado pelo 193, dando conta de que um veículo Golf estaria em chamas na rua Maranhão, esquina com 3 de Maio, no Parque dos Estados. Para o local foi enviado um autobomba-tanque resgate, que extinguiu as chamas, mas o veículo já estava completamente destruído. Trata-se um Golf e a polícia acredita que tenha sido o veículo usado no assassinato de Diego Vargas Carvalho Nunes. Agora, o delegado Paulo Renato Caldas e sua equipe darão prosseguimento às investigações para tentar esclarecer o caso. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.